no lugar simples que o Filho de Deus nasceu. Ela o envolveu em panos e o colocou deitado em uma manjedoura. Glória veio lá da glória, mudando nossa história. Que profundo amor, Filho, és o meu amado.